9, decimal 3, 5, a torre 1, 8, decimal meia dúzia, e aciona 0260 no transcom. Gente, copiado. O para acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo, Alfa Tango Tango. Autorizado acionar a porta táxi Alfa Tango Tango. Trip 5316, bom dia, desço para nível de voo 050 na chegada Amã. Vetoração para o curso do localizador, curva esquerda, prono 40. Todo está trip 53 no meio. Lâmina 200, bom dia, desça para nível de voo 060, via chegada Mari. Do táxi, a porta ponte espera da papá. Estou autorizado, táxi, a porta ponte espera, o Max já tinha o meu. Autorizado, linha decolar, Max Jet Romeo, vento 140 graus, 08 nós. Para. Sete ao meio, pro outro farol de Itapuã, controle 119.35. Pro outro farol de Itapuã, controle 1935, grato, até regresso. Tô agradecido, seu senhorita, por dar uma força pra dar uma adiantada pra mim. Sim, Matilde, já recebi aqui no sistema o a THG, só vou confirmar com o senhor se o mesmo também recebeu. Só um instante. Tá ok, obrigado. Na sua escuta pra Costa. Número 2, esse nome é 200. Negativo, esse nome é 200. Centro 153, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Fora 25, fono, fora 33, 4201. Informação Fox, confere com a estação em Copa Recife 370. Prepare a FUCA, transmissão Aracaju, aguardando. Gente, chegou aqui pra mim 370. Se eu copio o 370 ou aguarda a coordenação com o centro por 350? Então, estão em 525. Tripe 53, 1 no meio, desce para 2000 pés, que negamos 015, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Gente, eu estou descendo para 2000, reportará estabilizado, tripe 53, 1 no meio. Tango, decolou os 36, controle 119, decimal 35. 119-35, Alfa Tango. O APSA Cargo 9832, agora sim, já possui plano, está por onde cópia? Na sua escuta, prossiga. Autorizado, Recife, nível 390, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119.35 e confirmando a aerovia Perisco 58, após Aracaju, e o transponder 5056. APSA 9832390 para Recife. Aprovado, decola 10, curva esquerda, perfil PUC Aracaju, asterisco 58 após. Controle de saída 1935, 5056, 505 metros transponder, APSA 9832. Correto, no pátio 3, reporta pronto para acionamento, puxe o APSA 9832. 9832 está totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi, o ajuste 015, 9832, APSA. Chamar, obrigado. 4208, não copia. Recife, nível 370, direto em risco 58. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. O controle em 119.35 e aciona 5033 no 3 pontos. Reto, portão 3, chama para um dos metros de treinamento, azul 4208. Mike, dá autorizado, a linha da colapso no 7, vento no 30 graus e no 09. Cinco, três, um, meia, 2000 pés, já viu o copo. Tripe 53 no meia, complete sinal de Sami Torre no noite desse sinal meia. 182, graças. Vai chamar 28 meia, graças. Torre, bom dia, tripe 53 no meia. 53 no meia, reporta externo, 3 checados. Gente, 3 no meia. Mais cuidado, DQ241 no controle 119.35. Controle é o papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, 1000 pés direto Manaus. Ok, 1000 pés direto Manaus, graças. Baixado travado, 3 no meia, passou externo. 3 no meia, 140 graus, 109, autorizado pouso por cima zero. 7, 3 no meia. Romeu, táxi Watson 98-3202 a bordo, 2h40 Natal. 9832, táxi via parte principal, taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. Em ponto de espera, torre 1-1-8, decimal meia dúzia, um ajuste no 0 no 5, um bom voo. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera no 0-18-6. Muito obrigado, excelente dia, todos aí, obrigado pela coordenação. Alfa 9832. Sinal 200, complexo, sinal semi torre no 8, decimal meia. Na minha escuta, aguardando. Estranha, 200, continua a aproximação, com a hora de pista livre. 3, 1, 6, solo de 4, 5, direita, solo 2, 1, 9. Direita, solo 2, 1, 9, graças. Salvador, abre pra cá, aqui, 9, 3, 2, ponto de espera, 9, 0, ponto de recolha. Meia, na escuta. Prossiga, sereia, 3, 5, 3, 1, 6. Táxi via Alfa Juliette, remota 1, 3, parte principal. Alfa Juliette, remota 1, 3, 5, 3, 1, 6. Você é 6225, vem na por 8 pelo. Pelo 6228. É, 6200. 1150 grau 089, autorizado, pouso, pista no 0. Ele pousa a CNM 620, você comprou o vento? 1150 grau 089. 6200, solo de 47, direita, solo 1219. Rio 5976. Rio 5973, só um instantinho, cópia Recife 310, informação em curso Foxtrot. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Guardado. Xanair 6200, táxi via Alfa, e mantenha a posição em seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Posição de destino será 045. Para aguardar apenas o Embraer da Azul, iniciar o táxi no setor. Alfa, aguardando a Salvador, total 9897, tem que ir. Total 9897, só um instantinho, cópia número 2, com fins 320. Apsa cargo 9832, decolou 50, controle 119-35. 1935, obrigado, ótimo dia a todos. Controle Salvador, muito bom dia, Apsa 9832, passa 2700, subindo por 390, perfil Pucaracaju. APSA 9832, bom dia, contato radar, nível de voo 390, saída PUCA, acione 5056. Bom dia, para a torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. APSA 9832, e eu solicito, se possível, voar proa de Aracaju. Tenente, aguarde. Frequência livre, Mike Eco Delta. O Xanai 6225, desce para 3000 pés, QNH 095. 3000 0025, 3663, desce para 4000 pés, QNH 095. Vento 130 graus, 089, autorizado a linha de colapso estrangeira. Índio November Alpha mantém as condições visuais, 1500 pés, reportam através de Paris. Pronto. Autorizado Recife, o nível 310, via pelo ISC 58. Decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. O controle em 119, decimal 35, e aciona 5010 no telefone. 310, Recife, via pelo ISC 58. Decola da esquerda, PUCA Aracaju. 19.25, controle, 5.0.0, transponder. Correto, passe 3, chama pronto para o estacionamento, Rio 5973. Autorizado, reporta táxi. Nada, perfeito. Destino 0 no 5. Juliette Romeu, chame Torre 118, decimal 6. 186, Mike Juliette Romeu. Sinal negativo. Alterninho 126.85. 2545-2685. Muito obrigado, bom dia, senhorita. Bom dia. Sincope número 2. Só confirma o passe que encontra? Gente. Retorno. Vai manter sobrevoo em Tinga, senhor. Condicionado ao tráfego. Ok, caso necessário cruzar algum eixo de aproximação, reporta, mas que estivesse morrendo. Como senhor, não entendi. Se necessário cruzar algum eixo de aproximação, reporta, mas que estivesse morrendo. Ah, ok, se necessário cruzar algum eixo, vai reportar o Romeu. Sente livre de decolagem, 130 graus, 10 nós, 4208. Papapá, Mike Juliette Romeu, vai manter a distância aqui do eixo da final da 90 e vai manter sobrevoo próximo ao eixo da 17. Vai chegar a fazer um pequeno cruzamento. Ok, sim, está livre, Mike Juliette Romeu. Livre, Romeu. Autorizado para seguir na descida, 6225. Sinal 6225, autorizado 2000 pés, Sinagama 015. Autorizado na LS, porta estabilizada. Liga LS, descendo para 2000, 6225, reportará. Decolou 57, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia, 408. Autorizado com fins do nível 320, decola da 190 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após prossegue para a posição Libra e conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5046 no transponder. Autorizado com o 320, decola da 120, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, Arbor faz Arbor, boa Elefa, faz Elefa, Libra, pode se proteger para a rota do ano. Chama controle Salvador 7193, aciona telefone 5046, o total 9897. Correto, parte 3, chama pronto para o estacionamento, 9897 da total. Está pronto para o pushback e acionamento do Pátio 3, total 9, 8, 9, 10. Só um instantinho, vamos aguardar o Boeing da Rio iniciar o táxi, ok? Sim, então após o Boeing da Rio está autorizado? Afirmativo, após o Boeing da Rio autorizado e reporta o táxi. Após a passagem do Boeing da Rio está autorizado o push acionamento, então para o táxi, total 9, 8, 9, 10.